başında. Procurando abrigo, a terra, o lar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança o pó nossa glória, faz o teu trono canção. Somos o teu povo, santa nação. Eterno e pó desse chão, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança o pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Faz o teu trono nossa canção.